Irmão, me ajude. Me ajude a fazer o que é certo. Me ajude a parar com a carnificina de nossas crianças. Me ajude a dar um fim ao desrespeito e à desonra de um dos nossos recursos mais valiosos, a mulher negra. Me ajude a dar um fim à destruição das mentes jovens pelo uso de drogas e álcool. Me ajude a construir uma população de grandes pensadores. Gente que cria mudanças, reflexão e espiritualidade. Pode escolher essa verdade? Escolheria a luz ao invés das trevas?